formato 18. Prossiga. Tem algumas informações sobre a posição em TAP. Se você manter a proa, pode ser fixar na proa, final do breakdown da 1-1, da 1-0. Tem condições de voar na proa 065? Máximo 065. Então mantenha 060, esta proa intercepta o localizador. A proa vai interceptar. Controle, muito bom dia, azul 4298, reduzido, mantenha 559, central 170, com a ordem. Azul 4298, identifica a chegada a Mari, desce até o 0620. 060 na Mari, 4298. Indar! Sajou? Autorizado para inspecionar a Contax 4234. Controle 1208, bom dia. Alguém? Controle Salvador, passaria do 9809, bom dia. Passaredo 9809, contato radar, para 1980, sair da árvore. Sabe, 1980, sair da árvore. Passaredo 9809. Uno 922, tem condições de voar duna? Em 10 milhas, pode voar duna, Sereno. Uno 922, desça para 3 mil pés, ajuste 1016. 3.096, Azul 4298, desça para 050. 0-0-5-0-4298. 6225 já estabilizado, visual com a pista, senhorita. Torre, 118-95, o Oceaner 6225, bom pulso. 118-95, grato, bom dia. Torre de Salvador, muito bom dia, Oceaner 6225, na final, estabilizado já na ILS 78. Oceaner 6225, bom dia, continua a aproximação, repete campo avistado, baixado e travado, ajuste no 0 no 6. Gente. American 980. It seems like last 310 via Upper Whisk 58. As takeoff on 0 left turn, Puka departure and Caju transition. Departure control 120.8, Scott 5064. Flight up to one, flight level 310, close your frequency 120.5064. Report. Kate Bush, Mark 92. Ajuste 1016. 2001, voo 902. 4, voo 34 da Azul, está com 118 no poder, transmitindo pela minha operação Natal. Azul 4235, Índia, ponte espera dona 02895, negão no 0 no meio. Índia, ponte da Azul 542, ponte da Azul, um avião. Tirado fundo, pistão no 0, verso 060, grau 029. Gente, na final, o Max travado, 625, livre todo, graças. Salvador, passaria do 9809. Solicita manter a proa 285 para evitar formações. Gente, o passaria do 9809 está livre de vias. Livre de desvio 2809. Vai seguir as indicações do Gol, virando à esquerda pro 040 até o traseiro de TAP. A gente tem condições de curvar na Proa 10? Proa 10, excelente, senhora. Estamos com a via 4234 azul, procurando no 0. 4234 ali, mantém cabeceira no 0, 4234. E mantém cabeceira. Outro 298, desça para 3 mil pés, o ajuste no 016. 3 mil no 016, 4298. Gol no 922, comprou de Duna, está livre LS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado. 5 solo 53, libera à direita, chame solo 129. Solo 219, libera à direita, 62. Solo, bom dia, 6225, livrão. Xenel 225, táxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 225. Alfa com 029. Vem pro lado, tá bem fechado. Tem condições de voar na proa 065? Lamentavelmente agora não. No máximo 350. Gente. Dentro aproximadamente mais 5 minutos vai ter condições de voltar na proa. Gente, reporta pro ano do 1, azul 4298. Ah, sim, para. Luciano, Delta Thiago, autorizado, plano Yankee 260, decola pista no 7. Curva esquerda, saída Momo, transição Trova. Prossegue a Pesulu no 9. Controle 120.8, aciona 5073. Controle 108 é o controle 5073. estacionamento táxi 2295, o uniforme aqui fora. Salvador, bom dia, o TAN 3179 para Guarulhos 340, formação hoje. TAN 3179, Guarulhos 340, autorizado, VB Zulu no meio. Cola pista no zero, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5105. Vocês têm condições de Guajama? Um segundinho. Doutor Salvador, eu passaria do 9809. Prossiga. Autoriza a proa de Elefa para evitar essas formações? Autorizado, Elefa. Obrigado. Negativo, Jama, da presença, 4234. Sente, após desvio, Guajama. Desviamos, 4234. Negativo. E 3000 na proa de Duna, 4228. 2000 pés, ajuste 1016, está livre, LS. Reporta estabilizada, do 4298. E 2000 pés, o 4298. Voo no 922, torre, 18895. 295, bravo. Torre Salvador, voo 922, final, baixar, travado. TAN 3663, redução para 2109. Livre pouso, 22. Fica molhado, ok? Levemente molhado. Ok. No 7, vou ir na proa de Bonfa para entrar acertar a chegada Bonfa e a porta de descida. Já está no ponto ideal, 5217. Desça para 4000, ajuste no 0 no meia, o trip 5217. Informa que quando a gente cruzava o nível 140, a gente vai solicitar o cancelamento, conseguindo visão, para poder coordenar e a gente pousa direto na pista 17. Sente, inicialmente mantenha bom, filho, descendo para 4000 pés, o trip 5217. Inicialmente bom, descendo para 4000 pés, guardando o trip 5217, muito obrigado. Atuando o jogo da presença com a 234. Sente. Uniforme, Mike, uniforme, está livre o acionamento e faça uma mudança na sua saída para Momo após posição Nitsa, Momo Nitsa e uniforme, Mike, uniforme. Avante, Nitsa, até obrigado. 6302, quem é 6302, identifica a chegada Mari, desce até o 50. Entrando, Mari, até o 050, 50. 50, última, né? O trip 5217 voa e pelou. O trip 5217 descendo para 4000 pés. Pelou. Para 4000 pés, confirme a proa, tá pelou, certo? Você te conhece, pelou? Não, é que a gente está querendo conferir o sistema para ver se tá batendo. Tá presente a proa 245. Ah, ok, tá mal. Deu fazer aqui algumas gravinhas nossas, que é entregado. Segundo a nossa companhia que acabou de informar, a gente vai estacionar na parte 3. Então seria interessante mesmo pousar na pista 10 mesmo, vai ser melhor. O trip 5217. Obrigado. Trip 5217, confirma a velocidade? 240, será que aqui reduz ou aumenta? Mantenha 240. Mantenha, obrigado. Xaré 6312, se tiver condições, autorizado ITAP. Termativo, senhora, ITAP, boa, outra, né? Passarei do 9809, subindo para o 1180. Atenção 180, passarei do 9808. 09. Programa, América G11, clear for push and start, American 980, call me ready for taxi. Okay, clear to push and start, we call you ready for the taxi, American 980. Salvador, Gol 922, bom dia, livra terra. Bom dia, Gol no 922, táxi aprovado, Alfa Juliette para o portão 612. Alfa Juliette 612. Uniforme, Mike, uniforme, na escuta. Perfeitamente estabilizado, senhor. 4298. Torre, senta 1895. Obrigado, 1895. TAM 3663, reduzindo para 1809. 1809. Desça para 2000, ajuste 1016. Está livre LS, reporta estabilizado. 2000 estabilizado, LS. Pode passar no marcador externo, trem baixado e travado. Ok, você segue aguardando, ansioso, 4298, formará externo, baixo travado. Salvador, bom dia, TAM 3304, com a ordem. TAM 3304, identifica a chegada Bonf, desce até o 070. 070 na Bonf, TAM 3304. Bono 605 identifica, chegada Bonf, desça até o 080 e reduza para 2509. 304, reduza para 2509. Vai reduzir, 3304. Como que vai seguir com o número 3 na aproximação, então 3304. 04, quem? Bono 605 com o número 4 na aproximação. Prossiga. Nosso número para pouso, qual que é? Número 30. Ok, sim. Pista úmida. Ok, é livre pouso 4298 com a pista úmida. Chanel 6312, desça para 3 mil pés, ajuste no 096. 3 mil, ajustado no 096, livre restrição em etapa, senhorita? Livre. Certo. Confirme? Torre, 118.95. 298 no solo 05, libere direita via Foxtrot, me solo 12219. Segurando a direita via Foxtrot, solo 219, 3422. Oi Salvador, bom dia, 7163, no elétrico vai ficar travado. Vem 63, continue a aproximação, mantenha o tráfego à vista. O que negar no 0 no meio? 6312, 2000 pés, o ajuste é no 0 no meio, está livre LS, reporta estabilizado. 03 nós, pista úmida. Boa, tá, 3B63. 9 já aprovou? 2400 de desvios. Sim, caso necessite desvios, informe anteriormente com o controle. Confirma a prova de solicito, por gentileza. Lançaria do 9809, Recife 1288, alternado no 260. 288, 1260. Bom dia. Bom dia. O 5274, como a prova de solicito? O senhor não está desviando? Já podemos retornar à prova. Gente, boa saúde. Confirme para o ideal de pelô. 5217 agora sobre vetor. Vai manter a proa 245, limitado pelo localizador, guardando o vetor para o localizador. Gente, 5217, muito obrigado. Sir, Bravo Mike Oscar, Montreal, copy that, sir. At the holding point for New York, 0 contact tower, frequency 118.95.980, have a good flight. 1895, ready to go, American 980. O 31179, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da América na cauda, o senhor tem livre puxa o saneamento no portão 8 e chame para o táxi. Após a passagem do América, chamará para o táxi 3304, desça para o 050. 050, 3304. Voo no 605, desça para o 0620. Aprovado, puxa o pega acionamento, chame para o nosso táxi. O azul 4298, adora passagem ao American após ingresso na Juliette, portão 03. Cliente, após ingresso pela Juliette, portão 03, azul 4298. Achemos, senhor, após o American, ok? Aguardando o American, azul 4298. Estamos Juliette Bravo Delta, autorizado voo local mil pés direto, decola a pista no 7, curva à direita no corredor Axê, controle Salvador Altera em 120.8, torre 1 no 8.95, transponder 0172, Papa Tango Juliette Bravo Delta. Chame 208, o controle Salvador. E decolagem, senhor. Chame torre na frequência 1.18.95. Tenha um bom voo, Juliette Bravo Delta. Confirme 03 a bordo. 59? Identifica a chegada. Mari, correção. Chegada bom, desça até o 060. Três mil pés, ajuste 1016. 3 mil pés, 1016, 5265, guardando o retorno para o localizador 5217. Mike Uniforme, autorizado táxi até Papá. Chame na Papá. Chama na Papá, onde pode? Era o limite ao localizador. 240, limite ao localizador. Da 3304. 35217, reduza para 1809. Reduzindo 1809, segundo 207. Xané 6312, estabilizou? Um momento, senhorita. Torre 118.95. 18 decimal? 95, confere. 95, até daqui a pouco, senhorita, grato. O trip 5217, esquerda pro A220, último vetor será para interceptar o localizador, reduzindo para 1709 mais. Esquerda 220, aguardando o último vetor, reduzindo para 1709. Então 3304, desça para 4000 pés, ajuste 1016. 4.016, tá, 3304. Gol no 605 até o 50. 50, 605. 312, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 05 nós, pista úmida. Livre pouso, canal, desculpa, senhor. 210, aguardando o vento, 3304. Trip 5217, esquerda, pro A 150, para interceptar o localizador, descendo para 2000, ajuste 1016, está livre, reporte estabilizado. Gente, 150, autorizador, interceptar o lock, descendo para 2000, 5217. 3304, 3000 pés, ajuste no 0 no meia. 3000, 10 no meia, tá, 3304. Tá 31179, táxi aprovado até através do portão 612, observará o Boeing da Sideral em direção ao ponto de espera, seguirá o mesmo via Índia até o ponto de espera que está no 0, 10 no meio, QNH. No ponto de espera, chame torre frequência 198 decimal 953179 e tenha um bom voo. Através do portão 6, da Sideral, será Índia até o ponto de espera do 10, justo no 0 no meio, ponto de espera chama 273793179. 3663, dará passagem ao Airbus da companhia em direção ao ponto de espera pista no 0, que taxiará a retaguarda do Sideral, após ingresso ao portão 09 da 3663. É o portão de segurança. 3304, para o localizador, esquerda 150. Esquerda 150, tá? 3304. Desta pro intercepta. Essa pro intercepta, 3304. 5217 estabilizou? Estabilizado, 5217 no momento. Torre, 118.95. 118.95, obrigado, bom trabalho. 13304, desça para 2000 pés, ajuste 10, 16. Completa agora esquerda para 130, nesta pro intercepta, reporta estabilizado. 130 vai reportar estabilizado, tá? 3304. Uso trip 5217. 2177. 605. Iniciando a redução para 1809, o gol no 605, segue como número 3 na aproximação. Reduzindo, 605. Então 3859, desça para o 050. 050, 59. O Bravo Serra Tango, pouso na 10 ou na 17? Geral 9970. Geral 9970, mantém o ponto de espera.